Suporte, baby, baby, suporte. Suporte, baby, baby, suporte. Amor escravo de nenhuma palavra. Não era isso que você procurava. Não viu no fundo da retina mágoa. A luz confusa onde tudo é nada. A esperança tá grudada na carne. Que diferença entre o amor e o escárnio? Cada carinho é o fio de uma navalha. Oh baby, não chore. Que a morte, suporte, oh baby, suporte, suporte, baby, baby, suporte, suporte, baby, baby, suporte. Amor escravo de uma palavra, não era isso que você procurava. A retina mágoa. A esperança tá grudada na carne. Que diferença entre o amor e o escárnio? Cada carinho é o fio de uma navalha. É, oh baby, não chore. Foi apenas um corte. É bem mais perigosa que a morte. Suporte, oh baby, suporte, baby. Foi apenas um corte. A vida é bem mais perigosa que a morte. Suporte, oh baby, suporte. Suporte, baby, baby, suporte, suporte, baby.